There is backlash today after this young woman recorded herself getting fired. You have not met expectations for performance. We've decided to part ways with you. Yeah. I'm going to stop right there. Brittany Peach had been working in sales at the tech company Cloudflare for just 4 months, and she's being told by two HR representatives that she's getting the boot. Can you explain for me why Brittany Peach is getting let go? I won't be able to go into specifics. Wait, why though? I just started. I've been working extremely hard. It's just very, very shocking. Very, very shocking. I've like really given my whole energy and life over the last 4 months to this job, and to be let go for no reason is like a huge slap in the face. I'm really sorry that you're having this experience and feeling this way. Many applauded the 28-year-old for standing up for herself. So proud of you goes just one of the many thousands of comments on social media. CEO of Cloudflare actually expressed sympathy for Brittany. The video is painful. The mistake was not being more kind and humane. Essa capivara aí, pessoal, do início do vídeo, ficou muito popular recentemente nos Estados Unidos, para ser mais exato, no dia 15 de janeiro de 2024, porque ela postou um vídeo no TikTok dela sendo demitida, né? E, pessoal, foi hilário. O cara lá, né, chegou para ela e falou assim, ó, eu tô te demitindo porque você não é produtiva. Você não tá batendo as metas, sabe? Então não tem mais porquê eu te manter empregada. Arruma um outro emprego, a gente deseja muito boa sorte na sua jornada profissional, mas não vai ser conosco. E você vê, enquanto ele demitir a moça, né? E tem uma moça do lado. Por quê, pessoal? Porque se esse rapaz estiver sozinho demitindo ela, vão falar que é um caso de sexismo, tá ligado? Então é necessário ter uma mulher presente, vai prestar apoio, etc. E é engraçado, né, pessoal? Quando ela é demitida, o cara fala assim, ó, a gente vai te prestar total apoio psicológico. Olha só, pessoal, você demite a mulher, você ainda tem que pagar um psicólogo pra ela pra não se sentir lesada, pra não processar a empresa. Olha só, pessoal, como o ambiente de trabalho nessas empresas de tecnologia... Pessoal, primeira coisa, empresa de tecnologia quer dizer empresa de serviços, tá? Embaixo de ar-condicionado, empregos que até o macaco sabe fazer. E é um emprego que você é facilmente substituível. E já tem muitas matérias falando o quê, pessoal? Que quem será mais lesado com o advento da tecnologia IA serão as mulheres. Porque os empregos delas são facilmente substituíveis. Pessoas que menstruam adoram procrastinar. Não batem metas. Essas empresas de tecnologia, eu até há muito tempo atrás postei um vídeo aqui no canal mostrando como é um dia a dia de uma funcionária do Google. Basicamente, pessoal, é um clube da Luluzinha. Ela sai de casa, vai pro emprego, no emprego. Ela tem comida de graça, sabe? Tem refrigerante de graça, tudo de graça. Ela bebe, come tudo melhor. Aí vai pra... tem aula de yoga, aula de pilates dentro da empresa. Ela faz tudo dentro da empresa, menos trabalhar. Aí tem cenário de dança lésbica, feminista. Mas não tem trabalho. O que aconteceu nessas empresas de tecnologia? Começou a ter layoffs, que são desligamentos, demissões. E por que começou a ocorrer isso, pessoal? Porque tinha muitos acionistas dentro do Google, dentro que hoje é a Alphabet, né? Do Facebook, que hoje é a Meta, que começaram a cobrar o Mark Zuckerberg o quê? Os dividendos. Tinha gente que investiu no Facebook há 10 anos atrás e não estava recebendo o que foi prometido pela empresa. Aí eles veem esses vídeos dessas capivaras fazendo de tudo na empresa, menos trabalhar, e eles falam, talvez a indústria de tecnologia, talvez o Google, talvez o Facebook, sejam a bolha. Porque eles não estão gerando, gerando lucro. Essas empresas não geram lucro. São bolhas. Elas não produzem nada. Além desses conteúdos digitais, que caso acabe a internet, acabou. De onde eu vou tirar minha renda agora? Começaram a pressionar essas empresas. Essas empresas pressionadas pelos acionistas fizeram o quê? Começaram a demitir. E quem foi o mais afetado? As pessoas que menstruam. Para os senhores terem uma ideia, 75% das pessoas que foram demitidas entre início de 2022 ao fim de 2023 foram mulheres nessa indústria. 75%. Tem um vídeo, uma imagem, né, muito interessante do antes e depois do Twitter, que hoje é o ex do Elon Musk. O Elon Musk, quando ele chegou no Twitter, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Demitir metade das moedas da empresa. Mais da metade foi embora. Você viu o quadro de empresa antes do Elon Musk. Aí vocês entendem, né? A censura, né? O cerceamento da liberdade de expressão. Porque elas estavam lá. Agora que só tem homem, principalmente homem asiático, tem asiático pra caramba lá no Twitter, nas imagens, só vê asiático. A liberdade de expressão voltou. Você pode falar o que bem entender lá no Twitter. Olha a diferença quando você tira mulheres e coloca homens. Tem até uma imagem, pessoal, interessante que eu vou colocar na tela para os senhores verem, da NASA, que é uma matéria que explica por que a NASA não está conseguindo ter mais êxito em mandar foguetes para a Lua. Não está conseguindo mais. Você vê, a Índia recentemente fez isso, Rússia, China, Japão agora. Vai ser o quinto país a mandar um foguete à órbita da Lua, né? E os Estados Unidos não estão conseguindo mais fazer isso. A NASA, que é uma agência nacional. Em contrapartida, a Tesla, que tem a SpaceX, que é do Elon Musk, que é uma empresa privada, consegue fazer. Aí, quando você vai olhar o quadro de funcionários da NASA, que eu vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhada, olha aí, ó. É só mulher, pessoal. Só tem mulher. Não é à toa que a empresa está quebrando, que a NASA está quebrando. Essas instituições estatais, essas empresas que têm muita mulher no comando, vai tudo colapsar, vai tudo quebrar. Porque não dá para se manter essa gente. Tem inclusive um livro daquela feminista que o Tragicômico fez um vídeo que a mulher inventou de abrir uma empresa só com mulher. O que aconteceu? Ela acabou quebrada, perdeu a casa, perdeu 2 carros, acabou endividada e no fim do livro ela fala: se eu pudesse voltar atrás, só contrataria homens. Não dá certo contratar mulher. Não dá. E é isso aí, pessoal. E o que está acontecendo é o seguinte. Vai ter o advento da inteligência artificial e a gente tá vendo o que acontecendo hoje em dia. Olha o OnlyFans, pessoal. Tem um monte de modelo do OnlyFans que vocês acham que é real e não é. É um rapazinho atrás de um computador desenhando uma namorada digital, jogando no site de compartilhamento de conteúdo adulto. O pessoal acha que é de verdade, quando não é. E o cara tá ganhando 100 mil reais por mês, pessoal. De boomer, de beta, tá ligado? E já tem o quê? Sindicato de modelos de OnlyFans pra detectar se a modelo é real ou não. Se for inteligência artificial, é pra tirar o perfil, é pra apagar o perfil. Olha só, pessoal. O imperativo biológico feminino se resume ao quê? Conseguir o máximo de benefícios e privilégios possíveis com o mínimo de esforço e responsabilidade possível. Mulheres são avessas a riscos. Mulheres são naturalmente socialistas porque mulheres odeiam o quê? Competição. Olha o que aconteceu, pessoal. Quando, lá em Detroit, inclusive eu coloquei um vídeo no canal falando sobre isso, quando teve, dentro das fábricas automotivas de Detroit, principalmente ali na região de Flint, uma quantidade massiva de POCs e mulheres entrando no mercado de trabalho. Foi criado o quê? Sindicatos. E quando você vai ver os sindicatos, a maioria dos representados lá são mulheres. Então é óbvio que a empresa vai se tornar disfuncional. É óbvio que vai gerar um atrito, um conflito entre patrão e funcionário. Quer um exemplo? Olha a linha de metrô aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo, pessoal. Teve umas greves de metrô ano passado, lá para o mês de novembro e outubro. Quando você foi ver quem era a líder do sindicato, a líder e a vice-líder, eram 2 mulheres. Quantas pessoas, pessoal, não foram lesadas que só tem o serviço coletivo, o serviço de transporte coletivo como função, o metrô. E por culpa de mulheres, eles não puderam ir para um trabalho, para uma entrevista de emprego, tá ligado? Fazer uma prova de concurso. E aí, como é que fica? Você entendeu? Sindicato não é algo dos homens mais, era coisa de boomer. Homem novo não quer sindicato. Quem gosta de sindicato é mulher, tá? E já tem essas modelos do OnlyFans exigindo isso, sindicato, para ver se é real ou não. Já tem matérias, artigos, inclusive eu vi um artigo, acho que foi postado no, ou foi no Corte de Alto Valor, do Coruja do Carvalho, lá no Twitter, no X, que era uma matéria que tava em inglês, tava assim, ó. Inteligência artificial pode afetar a saúde mental das mulheres. já vão usar isso, pessoal, como uma forma de demonizar a inteligência artificial, né? Nesse caso aí, os progressistas vão usar a ciência, né, a favor deles para falar, ó, isso está afetando a saúde mental das mulheres. Eles não vão banir, mas eles vão tentar neutralizar o máximo que puder, tá ligado? Por quê? A inteligência artificial vai tirar das mulheres o quê, pessoal? A atenção masculina. A atenção masculina, a validação masculina, é o ópio da mulher. Você entendeu? Se todos os homens pararem de existir a partir de amanhã, todas elas vão enlouquecer, pessoal. Elas vão entrar em um estado de paranoia. É igual naquela série que foi proibida, pessoal. A série foi proibida devido ao lobby feminista, que é Y, o último homem. Você vê, né? Nessa série, todos os homens morrem de uma doença lá esquisita e sobra um rapazinho lá que é um soy boy, um beta do caralho. E você vê, as mulheres estão tudo surtando. Tipo, a sociedade voltou à Idade das Pedras. E quando elas veem um homem na frente delas, tem uma, acho que lá no episódio 7, no episódio 8, tem uma mulher que ela é meio sapatona. E ela é ex-presidiária, né? Quando ela vê o macho, pessoal, ela fica toda oriçada, pessoal. Fica toda oriçada pra dar pro cara. Porque é homem e todas as mulheres começam a brigar pra ter a atenção desse homem. É muito hilário. Então a inteligência artificial vai o quê? Vai diminuir a quantidade de atenção que elas recebem. E a gente vai começar a ver o quê? Queda no número de assinantes no Instagram, queda no número de assinantes no OnlyFans, queda no número de assinantes no TikTok, tá ligado? E elas vendo que não estão conseguindo mais tanta atenção de homem, digitalmente, né, pessoal? Porque, vamos falar a verdade, quando surgiu essas redes sociais, aquela menina que era uma norme no bairro dela, na periferia de Osasco, do dia pra noite ela ganhou 10 mil seguidores. A maioria homens, ela tem validação de todos esses homens. O ego dela vai lá pra cima. No momento que esses homens somem, o ego dela vai lá pra baixo. E o que acontece? Problemas psicológicos, problemas mentais. Eu já abordei isso em vídeos anteriores aqui do canal. Se não me engano, foi um fenômeno da a verdade sobre as thread wives, né? Esse negócio de esposa tradicional é uma armadilha. Que é o seguinte... As mulheres vendo o advento da inteligência artificial, elas vendo que elas vão perder muitos dos empregos delas e que a maioria delas não conseguiram ascender em suas carreiras, o plano A falhou, pessoal. Não conseguiram o shed, não conseguiram a carreira. Elas vão para o plano B, que é o beta, né? Que é o prêmio de consolação. E esse prêmio de consolação pode estar com os dias contados. Não vai ter prêmio de consolação para todo mundo. Por quê? Com o advento da informação descentralizada, a gente teve o advento do quê? Da Red Pill, do MGTOW. Junto com isso, o advento da inteligência artificial. O Ocidente não vai ter dinheiro, pessoal, para bancar imigrantes e mulheres. Eles vão ter que escolher algum. Eles vão ter que abandonar um lado, entendeu? E o que foi prometido para os imigrantes e para as mulheres? Proteção estatal. Quando esses imigrantes que chegaram na Europa, nos Estados Unidos, perceberem que o Estado não tem dinheiro, porque eles não estão indo para os Estados Unidos para viver o sonho americano, pessoal. Eles não estão indo para os Estados Unidos para produzir, para se tornar um pilar da sociedade americana. Eles estão lá para parasitar o bem-estar social, o welfare state. Quando esses imigrantes verem que o Estado americano mentiu para eles, que eles não vão receber mais food stamps, eles não vão receber mais suporte familiar, esses imigrantes vão pegar em armas. E aí o governo tá fudido. Por isso que o governo americano, o Ted Fligman, que ele fala muito isso. O governo americano, ele quer confiscar as armas. Eles querem confiscar as armas antes do bem-estar social quebrar. Quando o bem-estar social quebrar e essa população estiver armada, o bicho vai pegar. Na Europa, o bicho tá pegando. O bem-estar social tá colapsando na Europa. Eles estão trazendo milhões e milhões de imigrantes. Esses milhões de imigrantes não trabalham, não produzem. Tem uma estatística, vocês vão achar no site Remix News, que mostra que no Reino Unido, pessoal, 80% das mulheres muçulmanas não trabalham, recebem assistência social do governo. 76%, pessoal, dos homens muçulmanos que vivem na Inglaterra vivem de bem-estar social. Eles são basicamente mulheres, pessoal. Nos Estados Unidos, 60% das mulheres recebem bem-estar social, algum tipo de bem-estar social, 60%. Os muçulmanos na Inglaterra são 76%. Eles são mais mulheres que mulheres nos Estados Unidos. Por isso que eles são tão protegidos. Tem mais homem imigrante dependendo do bem-estar social do que mulher britânica. Na Holanda, tem umas estatísticas que mostram que o governo holandês, desde os anos 2000 até 2023, em 23 anos, o governo holandês gastou aproximadamente 800 bilhões de euros com políticas de bem-estar social. Foi quando começou a onda imigratória para a Europa, somente para a Holanda, de marroquinos, né, o que originou, né, a Mocromáfia, que é a máfia marroquina, que é ligada com o tráfico de cocaína. Entre 96 até 2023, que foi ano passado, foram mais de 800 bilhões, pessoal, bilhões gastos em programas de assistência social. E nada mudou, pessoal. Essa gente ainda continua dependente do bem-estar social. Continuam pobres e improdutivos para a sociedade. Cometem a maioria dos crimes, consomem a maioria dos recursos públicos e nada produzem. E com o advento da inteligência artificial, muitas mulheres vão perder seus empregos na área de serviço, principalmente mulheres brancas. E elas vão correr para onde? Para o colo do papai Estado. Não tem dinheiro para todo mundo, ele vai ter que escolher um lado. E o Estado vai escolher o quê? O lado de um monte de mulher infértil, que já bateu nos seus 30, 35 anos, o útero já está Detroit, com os 40 vira Chernobyl. Ou o governo vai escolher o quê? A mulher muçulmana, imigrante, que tem 19 anos, que pode dar 4, 5 filhos, para o Estado, mão de obra barata, ser explorada. Que nem é mão de obra, a questão aqui, pessoal, nem é mão de obra, a questão aqui é voto. Bioleninismo, um grupo que será eternamente leal ao seu partido, só vai votar no seu partido para sempre. Então você pode perpetuar um Estado comunista usando um modelo democrático de sufrágio universal, onde todo mundo vota. Nos Estados Unidos, por exemplo, está ocorrendo um processo de reindustrialização da economia. O que significa? Começar a trazer negócios de colarinho azul de manufatura de volta para os Estados Unidos para empregar quem, pessoal? Homem. Esses homens empregados sustentar quem? Mulher, que vão estar desempregadas. É daí que surge o fenômeno das tradwives, esposas tradicionais. O homem tem que prover, o homem tem que proteger. Elas não tinham esse discurso, pessoal, pode ver, esse discurso de provisão e proteção não existia antes do Covid. Só veio entrar no cenário mainstream depois do Covid, durante o Covid. Que aí a água bateu na bunda, um monte foi demitida, um monte perdeu emprego. Principalmente aqui no Brasil. E aqui no Brasil, pessoal, a situação vai ser muito pior porque a gente não teve oportunidade nem de ser um país rico. E já colapsou. Saiu uma matéria recentemente que a taxa de natalidade do Brasil é a pior desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. A nossa taxa de fecundidade caiu para 1,89. Isso é quase, pessoal, a taxa de natalidade do Japão. Mas o Japão teve a oportunidade de ser rico. A Coreia do Sul teve a oportunidade de ser rica. Mas o Brasil não. E com esses empecilhos de economia sustentável, a coisa tende a piorar, pessoal. A coisa tende a piorar. E no Brasil, a gente não tem, pessoal, condições políticas, financeiras de trazer o quê? Imigrantes. Nenhum imigrante funcional, pessoal, quer vir para o Brasil. A não ser esses americanos fracassados, perdedores, né? Que vêm para cá atrás de rata bostileira. Porque riqueza eles não produzem, né? A gente não consegue trazer alemão para cá para trabalhar na indústria de engenharia, farmacêutica. A gente não consegue trazer americanos produtivos para trabalhar na área de tecnologia. Outros países, pessoal, como os Estados Unidos, até mesmo a Rússia, conseguem atrair muita mão de obra, sabe do quê? De TI, da Índia. Na Índia, pessoal, tá cheio de homens especialistas na área de TI, tecnologia de informação. E muitos deles vão trabalhar, sabe aonde? Na Rússia, na Coreia do Sul, no Japão. No Japão tá cheio de indianos trabalhando nessa indústria de tecnologia. Eles ganham muito bem, né? Acima da média do país deles, trabalhando nesses países, mas muito abaixo de um japonês, de um coreano. E para eles tá muito bem. Agora o Brasil não consegue atrair esses imigrantes para cá. Por quê? A gente tem uma crise na segurança pública. A gente já tá vivendo num estado de sucessão. A gente já está vivendo de um estado não declarado de guerra. A gente não tem segurança pública, a gente não tem segurança jurídica. Nossos impostos são absurdamente altos. Nossas leis são extremamente misândricas. Pensa comigo, pessoal. Se você tem a oportunidade de ganhar mais, pagar menos imposto num país feminista, você vai para ele, não vai? Ou você vai para o país na qual você quer, extremamente misândrico, extremamente feminista, com a carga tributária extremamente abusiva. Qual país você escolhe? O país feminista na qual você vai ganhar mais, vai consumir mais, ou o país feminista na qual você vai ganhar menos, vai consumir menos? Com certeza, o que você vai ganhar, vai consumir mais, vai pagar menos impostos, ainda vai ter um pouco de segurança e liberdade, coisa que no Brasil não tem. Então o Brasil não consegue atrair imigrantes funcionais. Só vem pra cá o quê? Haitiano, nigeriano, congolês. Só o lixo do mundo. Só gente que não produz nada. Que vem de regiões improdutivas. Então a situação do Brasil, quando vinha o advento da tecnologia IA com força, acabou pra elas. Recentemente eu fui num mercado comprar um pão doce. Logo quando eu entrei, né? Eu achei curioso, porque eu vi que estava diferente o layout, né, do supermercado. E a última vez que eu tinha ido lá foi em setembro, se eu não me engano. E nesse supermercado, pessoal, tinha 8 caixas. Quando eu fui, um desses 8, apenas um era automatizado, na qual você passava suas próprias compras. Os outros 7 tinham uma pessoa que mestrou trabalhando, né? Aí dessa vez que eu fui agora em janeiro de 2024... metade dos caixas eram automatizados. Então significa o quê? Você já tinha 4 pessoas que menstruam a menos trabalhando no supermercado. 4 foram desempregadas. Você entendeu? Então isso, essa automatização na área de serviço, já está vindo aonde? Nesses supermercados de bairro. A gente já viu essa automatização nesses supermercados do Carrefour e do Extra, onde eles eram supermercados enormes, e agora são o quê? Lojas de conveniência. E nessas lojas de conveniência, aqui perto onde eu moro, tem umas 3, né? Tem 2 Extras e um Carrefour. Todos que trabalham nessa loja de conveniência, pessoal, são homens, não são mulheres. Então o homem, ele vai lá, ele passa no caixa, o homem vai lá, ele arruma o estoque, tá ligado? Ele faz tudo. Ele é multitarefa. Uma mulher não vai conseguir fazer ser multitarefa. E se ela for, ela vai cobrar 2 salários. O homem só cobra 1 pra fazer o serviço. E o homem ainda vai ficar grato. Por quê? Porque ele tá lidando com o público. Mas normalmente o quê? É o público do bairro. É aquele cara que mora no condomínio, perto do estabelecimento. Então ele vai criando uma afinidade. Então é uma relação muito mais orgânica, tá ligado? Entre indivíduos, de trocas voluntárias. Não há uma diferença tão grande. O rosto daquela pessoa se torna muito normatizado para você, tanto o seu para ela quanto o dela para você. E isso acaba por gerar um vínculo de confiança. Entendeu? Isso deixa o ambiente de trabalho muito mais calmo, muito mais tranquilo. E o homem, ele vai preferir muito, muito mais trabalhar num lugar desse, receber pouco, do que trabalhar embaixo do sol pegando peso. Tá ligado? Então, para o homem trabalhar embaixo do ar-condicionado, em um ambiente desse, saber que ele não vai se sujar, que ele não vai estar exposto a riscos, a vida dele, a segurança dele, como numa obra, o cara vai preferir isso. Mesmo que os salários sejam pequenos, porque ele vai buscar segurança, né? E a gente já vive no Brasil num ambiente de enorme insegurança. A gente tem tanta a insegurança no ambiente de trabalho, quanto a gente tem a insegurança das ruas, que a gente não sabe se a gente vai sair de casa e vai voltar vivo. Isso, pessoal, é a realidade de muitos brasileiros, inclusive até da minha, porque quando não estou trabalhando em casa, eu tenho que ir para o trabalho. E agora, depois que passou o Covid, o meu emprego se tornou totalmente presencial, então eu tenho que sair de casa para ir trabalhar. Sorte minha que o meu trabalho fica num ambiente bom, em um bairro bom, um bairro nobre, e fica muito perto da minha casa. Então, os meus riscos são menores do que os riscos de outros civis brasileiros, né? O Estado vendo que ele vai jogar conta para a iniciativa privada, e a iniciativa privada está se recusando a pagar essa conta, o Estado então vai tentar negociar com a iniciativa privada para jogar essa conta do ginocentrismo nos homens. E os homens, uma boa parcela deles, vão se recusar a pagar. E aí que o Estado ele vai vir com o quê? Com imposto sobre homens solteiros. Ou você casa ou tu paga imposto. E o imposto vai ser muito mais barato, pessoal, do que um casamento. Porque elas não vão retroceder socialmente, pessoal. Mulheres não retrocedem socialmente. Homens não retrocedem sexualmente. Elas não vão abrir mão da vara de família. Elas não vão abrir mão da pensão alimentícia. Elas não vão abrir mão da guarda unilateral. Tá ligado? Elas não vão. Então, a sociedade vai ter que colapsar, que através desse colapso, talvez as coisas tendem a mudar. O que eu tô observando, pessoal, é uma tendência de mudança na geração mais nova, dessas meninas que nasceram de 2002 pra cá, a geração 11 de setembro, tá ligado? Essa geração que tá vindo de 2002 pra cá, essas meninas, elas que estão vindo com essas pautas de provisão, de proteção, não é tanto as mais velhas, porque elas já pegaram o mercado estagnado. Eu lembro que o Raccoon, numa live muito antiga com o tio Miguel, o Raccoon, ele disse o seguinte, que as coisas só vão melhorar quando tiver uma quantidade perceptível de mulheres encalhadas e frustradas, expostas na sociedade. Porque aí a geração mais nova vai ver e vai falar, eu não quero acabar assim. E a gente já tá começando a ver o quê? Garotas novas falando sobre isso, falando que querem casar, que querem ter filhos, querem ser dona de casa, housewife. Esse fenômeno das threadwife, você pode ver, nenhuma threadwife que vocês veem nas trends tem mais de 30 anos. É 27, é 25. Essa é a idade delas, tá ligado? Porque elas estão vendo que o mercado de trabalho basicamente já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais. Vai pegar o mercado com inteligência artificial, com salários cortados pela metade. Vão ter que morar em quartinhos de 30 metros, 25 metros quadrados, $1,000 de aluguel, viver num ambiente urbano multicultural e violento devido à crise de identidade, né? E as agendas identitárias de conflitos raciais, e étnicos e geográficos, não é? E essas meninas não vão tancar. Elas vão falar o quê? Vou arrumar um marido, vou arrumar um homem. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, é isso que já está acontecendo na Inglaterra. Sabe, nesses países anglo-saxões, as coisas tendem a ocorrer muito mais rápido. Esse negócio de threadwife, muita gente acha, eu estava dando uma olhada, pessoal, em alguns vídeos antigos que eu tenho na minha lista no YouTube de assistir mais tarde, eu tinha uns vídeos, pessoal, coreano, desse fenômeno de threadwife na Coreia em 2017, pessoal, já estava ocorrendo esse fenômeno de threadwife na Coreia do Sul, de meninas, né, que se formaram em universidade, uma universidade na Coreia do Sul chamada IWA, que é uma universidade só para mulheres na Coreia do Sul, bastante prestigiada, né. Aí tinha muitas meninas que se formavam nessas faculdades de prestígio lá na Coreia do Sul. Tem também o SKY, né, que é uma sigla para as três maiores universidades da Coreia do Sul, que é a Seoul University, a Yonsei University e a outra, eu esqueci o nome. Mas estão todas prestigiadas e muitas meninas que se formaram nessas universidades não conseguiram arrumar emprego. Muitos rapazes também não conseguiram arrumar emprego. E na Coreia do Sul tem muito aquela questão dos chaebols, né, que são grandes conglomerados familiares. E o que essas meninas viram de classe média? Eu não consegui ascensão na minha carreira, mas eu posso conseguir o quê? Uma ascensão social através do casamento. Casamento, pessoal, é a ascensão social. Casamento, tá ligado? E essas meninas de classe média se casavam com alguns garotos de classe média alta da Coreia. E começou, né, a viralizar na Coreia do Sul, nesse período de 2017 e 2018, a vida de dona de casa na Coreia. Olha que engraçado, a gente tá tendo meio que uma coreanização do Ocidente. Um exemplo disso é a tão famosa selfie, né? Que ficou muito famoso esse termo por causa daquele Oscar que teve o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, a Ellen DeGeneres, que era apresentadora, tirou uma foto, né? E aqui, esse modelo de foto que você mesmo tira é chamado de selfie, né? Selfie é você mesmo. E na Coreia do Sul, esse termo já existia desde 2009, e o termo era selca. Selca vinha de self, de você mesmo, e ka de câmera. Você e a câmera. E no Ocidente virou selfie, se eu não me engano, no ano de 2011, quando ocorreu, acho que, esse Oscar. Então, a gente está tendo o quê? Uma orientização do Ocidente por parte de certos indivíduos conservadores. Isso também acontece na cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, pessoal, não é algo do Ocidente. É algo totalmente oriental, que vem oriundo da Coreia do Sul também. Então, nós estamos vendo, pessoal, a coreanização do Ocidente. O fenômeno do soy boy, dos meninos pretty boy, vem tudo da Coreia, pessoal. Toda vez que o Ocidente entra num período de trevas, num estágio de fraqueza, ele começa a copiar traços que são considerados fracos e inferiores do Oriente. É sempre assim, é sempre esse processo. Eu saí um pouco do tema, mas como o vídeo já está longo, eu já quero encerrar ele para não ocupar mais o tempo dos senhores. Eu quero deixar aí para os senhores assistirem um vídeo de uma loirinha americana, né? Que ela está choramingando, que ela tem que trabalhar das 9 da manhã até as 5 da tarde e ela não está tancando. E ela fala assim: se eu soubesse que trabalhar era tão chato assim, eu preferia estar em casa cuidando dos meus filhos e cozinhando para o meu marido. Então você vê, pessoal, a menina nova, com apenas 19 anos de idade, com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque as feministas do passado, as mulheres da geração X, as mulheres boomers, elas pegaram a parte delas do bolo. Todas elas pegaram. Só que essa geração que está vindo agora, a geração Y e a geração Z, não pegaram a parte do bolso delas. Por exemplo, essa geração que vai fazer 30 anos, que fez 30 anos em 2020, encalharam tudo sem filho, carreirista, elas não pegaram a parte delas. E elas já estão o quê? Desesperadas. E aí ocorre o quê? O fenômeno das Karens. Olha o fenômeno das Karens nos Estados Unidos. Começou a surgir em 2020, durante o Covid. Que são o quê? Mulheres brancas, normalmente de classe média, carreiristas, entre os seus 30 e 35 anos, solteiras. Mulheres totalmente frustradas, loucas por atenção, loucas por validação masculina. E você pode ver, as Karens têm sempre o mesmo perfil. Mulheres brancas e loiras, com mais de 30 anos, solteiras. Essas mulheres, pessoal, quando eram jovens, recebiam a atenção de todo tipo de homem. Hoje, que elas estão mais velhas, elas já não conseguem atingir certos níveis de homens. E nem os homens que estão abaixo dela, que ela considera abaixo dela, estão dando atenção para elas. E elas surtam por causa disso. Principalmente as mulheres brancas e loiras, que estão acostumadas, desde muito nova, desde a adolescência, em serem o centro da atenção. E serem o desejo e o sonho de conquista, a esposa troféu de muitos homens. E quando elas chegam nessa idade, elas estão encalhadas e os homens já não são tão generosos com elas como era no passado, elas não sabem lidar com a rejeição. Inclusive, tem o filme O Escândalo, que é com a Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, que tem a personagem da Nicole Kidman, que ela faz lá uma repórter da Fox News, baseada em fatos reais, tá, pessoal? E essa mulher, ela já tá velha, e ela tem um programa, e o programa dela vai ser substituído, e no lugar dela vai ser colocado uma menina mais nova. Do mesmo perfil que ela, branca e loira. Aí ela diz uma frase, pessoal, que isso pra mim foi a melhor frase do filme. Que ela falou assim: nunca fui rejeitada. E não vai ser agora, depois que eu estou mais velha, que eu serei. Rejeição não é pra mulheres como eu. Mulheres como ela quis dizer o quê, pessoal? Deixou subentendido. Mulheres brancas e loiras. E por isso, as Karens, elas implicam tanto com os homens. Principalmente homens mais jovens. Vocês veem nesses vídeos aí de Karen, elas estão loucas por quê? Por atenção masculina. Seja ela negativa ou positiva. Eu lembro que o Hakuni falava isso o tempo todo. Mulher não quer saber se sua atenção é negativa ou positiva. O que importa é a atenção. Tanto que ele falava nos comentários, quando aparecia a mulher, pra você dizer Bigan Tot. Bigan, vai embora, puta. Que ele falava isso nos vídeos, ele alertava os inscritos. Porque se você respondeu a mulher na sessão de comentários, ela vai se sentir validada. E é isso que ela quer, ela quer a sua atenção. Não importa ser negativa, não importa ser positiva. E as Karen é a mesma coisa. Tem vídeo de Karen, pessoal, que ela encheu tanto o saco do cara, que o cara deu um tapão na cara dela. E quando ela cai assim, ela levanta e dá um sorriso. Por quê? Porque ela queria o quê? A atenção masculina. Ela queria a agressividade masculina. Ela queria sentir a mão pesada de um homem na cara dela. Tá ligado? Ela queria sentir aquela força, aquela dominância. Que há muito tempo ela não sentia. Entendeu? Então, esse fenômeno das Karens vem com boa parte dessas mulheres da geração X que não conseguiu pegar o seu pedaço do bolo. As mulheres da geração Y não conseguiram, metade delas não conseguiram fazer o saque. A outra parcela conseguiram. Já na geração Z, a geração Z tem uma chance enorme de não conseguir fazer saque nenhum. Nenhum. Porque elas estão desesperadas pelo saque. Elas têm que fazer o saque o mais rápido possível. Pagar de exceção, ludibriar algum incauto. Então, esfaquear ele pelas costas e roubar tudo que ele tem na vara de família. I know I'm probably just being so dramatic and annoying, but this is my first job, like my first 9-to-5 job after college, and I'm in person, and I'm commuting in the city, and it takes me fucking forever to get there. There's no way I'm gonna be able to afford living in the city right now, so that's off the table. Like, fucking duh! If I was able to walk to work, and it'd be fine, but I'm not. So it literally takes me, like, I leave here, like, I get on the train at 7:30, and I don't get home till, like, 6:15 earliest, and then, like, I don't have time to do anything. I want to shower, eat my dinner and go to sleep. I don't have time or energy to cook my dinner either. Like, I don't have energy to work out. Like, that's out the window. Like, I'm so upset. Oh my God. Nothing to do with my job at all, but just like the 9-to-5 schedule in general is crazy. Being in the office 9-to-5, like if it was remote, you get off at 5 and you're home and everything's fine. But like, I'm not home. It takes me long to get home, and like people that drive to the office, like it doesn't, you don't get off at 5, and I know it could be worse, I know I could be working longer, but like, I literally get off, it's pitch black, like I don't have energy. How do you have friends? Like, how do you have time to like meet like a guy? I don't know. Like, how do you have time for like dating? Like, I don't have time for anything, and I'm like so stressed out, and I'm also getting my period, so that's why I'm all emotional. But like, am I so dramatic? It's fine.